Ei, hey, yo, salve my bro. Pergunte a quem me liga, vai saber quem eu sou. Se você não me conhece, vou me apresentar. Jogo Afro-X, 30 anos no ar. Quando você nasceu, já tava na luta. Respeita meu truta, atura ou surta. Agradeço a Deus tudo que nós conquistou. Respeita de onde eu vim, ó, onde nós chegou. Vencendo as batalhas, não posso deixar falha. Nós não fuma paia, a rima é uma navalha que corta a língua do Zé Povinho. Inimigo, sai da rima, sai do meu caminho. Atropelando os invejosos e os bolinhos podre, matando um leão por dia. Não é de hoje, eu vim da favela, lá do morro, madeira de dar em doido. O neguinho é cabuloso, não me leve a mal, demais pro seu quintal. O dia original, ideia de mil graus, acelerando o possante, atropelando os farsantes, vivendo um romance, ouro, joia e diamante. Ei, yo, salve my bro, vem comigo, nego, vem comigo, nego. Se você não me conhece, vou me apresentar. O Afro-X, 30 anos no ar. Ei, yo, salve my bro, vem comigo, nego, vem comigo, nego. Se você não me conhece, vou me apresentar. O Afro-X, 30 anos no ar. O Afro-X, nacional rap. Passei no teste, referência pros pivete. Então segue o mestre, vê se não esquece. A rapa se diverte, as mina enlouquece. Mais um peito do gueto, batuque no terreiro. Não devo, não temo, agradeço, recebo. Mas se quiser testar, pode vir, pode vir. Aqui não arruma nada, vaso ruim. Tira os olhos de mim, fumaça no camarim. Um brinde, tintim, muito din-din. Mente de cria, amo a periferia. A mesma batida, se liga na fita. Rima infalível igual Bruce Lee. Um cruzado de direita igual Muhammad Ali. Minha estrela me guia, ilumina meus passos. Qualquer lugar que chego, sou respeitado. Ei, yo, salve my bro, vem comigo, nego, vem comigo, nego. Se você não me conhece, vou me apresentar. O Afro-X, 30 anos no ar. Ei, yo, salve my bro, vem comigo, nego, vem comigo, nego. Se você não me conhece, vou me apresentar. O Afro-X, 30 anos no ar. Ninguém entendeu nada, modo avançado. Ligeiro feito um gato, nunca tomo em quadro. Venha cá minha cota, de preferência em dólar. Vê se não me amola, zóio gordo se joga. Meu sorriso causa inveja, brilho reluzente. Sou abençoado, vulgo boss, alta patente. Mente blindada, representa as quebradas. Causa e medalhas, a justiça não falha. Escrevendo a história, uma vitória. Essa é a hora, família vambora. Escrevendo a história, uma vitória. Essa é a hora, família vambora.